6600 voa Itape. Descendo confirmando para 4 mil, né? Por enquanto 4 mil pés com 1021. Baixo. Então 3152 para o localizador direita pro 050, informe estabilizado. 050 mais pra lá. É. 6258 livre LS, informe estabilizado no localizador. Vamos lá, estabilizado, 6258. Foi estabilizado? Negativo. Complete a aproximação, chame a torre 1-1-8-62. 2-5-2. 3-1-5-2, livre LS, desça para 2 mil pés. Livre LS, informe estabilizado. 2 mil, reportará. Então, 3-1-5-2. Golo 643, sua identificação, desse mantenha o 040, chegada bom. A bom, até o 040, desça para 3.000, 3.000 com 1.021, reduza para 1.309. Bono 643, reduza para 230 nós. Desça para 2 mil pés com 1.021, não aguarde a final do LS. 2 mil, aguardando a final do LS, vai ficar contato também. 3152 estabilizou? Sim. Complete a aproximação e chame torre 1-1-8-62. 18 também. Zero livre LS, informe estabilizado no localizador. 3600, porta nada. Tiana M 258, solo agora às 28, olha para a direita, táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte no Juliette. Juliette 6258, solo agora aos 28, direita, Oliveira, táxi me escuta, prossiga via Alfa e reporte às Juliette. Seria Porto Alegre, senhor? Afirmativo, solo agora aos 28, direita, táxi Alfa e mantendo a minha escuta, prossiga a táxi até essa Juliette. Ok, informará da Juliette, o senhor me chamou como WebJet. Fechado. 3600, complete a aproximação, chame Tom, eu não vou ir. Muito bem, bom trabalho, até amanhã. Afirmativo, trem baixo travado. Escuta a aproximação e formaria pista livre, 3152. Ciente, aguardando pista livre. Oi, Salvador, boa noite, tá 3600. Zé, curta aproximação, número 2, aguarde pista livre. Ah, dois putas, tremenda. É, eu falei da alta de fio. 3152, pouso autorizado, venha turno 30 graus com 13 nós. Pouso, tá 3152. É 43. Vitor, Tiara Índia, desça para 12 mil pés, altímetro em Salvador, 9021, livre LS, foco estabilizado no localizador. 300 passando cima, baixou, travou de fase. 300, continua a aproximação e formaria pista livre. Positivo. Dois, solo agora os 3-1, no livrar direita, táxi me escuta, seguindo, siga o tráfego da Avianca, via Alfa e reporte a Juliette. Avianca via Alfa, bate a Juliette, 3-1-5-3. Pista livre, tem pouso autorizado, 130 graus com 13 nós. Foi bloqueado. Zero copiou? Foi bloqueado. Ok, tem pista livre, pouso autorizado, venha turno 30 graus com 13 nós. 3600, obrigado, livre pouso. Boa noite, 89, prossiga na escuta. Você tem autorização pro galhão, por isso. Confirme, já foi paga autorização pro senhor ou não? Não, é, consegui. chance que a gente não sabe. O voo aí deu pane e a outra tripulação, tá? A gente não sabe se eu acho que foi autorizado alguma que estava com o transponder aqui antigo, mas a gente não sei se precisa de uma nova. Então checa pra gente isso mesmo. Sim, tá ok. Só mais um minuto, prepara a subida da El. Da El, obrigado. Oi, poderia confirmar a posição do TAM 3152? Autorização TAM. 205 Natal, só um minuto para a autorização. Natal, subida Puka, 370 já aprovado. 370 Puka, Puka de Panta. TAM, Sra. Juliette, Sra. 62, oi. Ingressa, Júlio, Portão 11. Juliette, Portão 11, 3152, Juliette, Portão 62. Juliette, pro 06, 3152. 3600, solo agora os 34, direita, táxi, me escuta, Alfa e repórter da Juliette. Repórter da Juliette, 3600. 1889, para cópia. Escuta. Autorizado Galeão, 360, rota para o 010, decola no zero, com curva pela direita, no perfil da Dael Leida, poste Leida Voa Bridge, auto-intercepto aerovia. 5044 transponder, controle 120.8. 360, nota de mais novo, já com 10, decola da 10, curva de 10, da Dael Leida, poste Leida Bridge, manejo 5044, 120.8. Correto, portão 9, estou encontrando, puxa o cenário. Camarada, obrigado. Quero 5, cópia. Prossiga, já. Natal 370, rota para o 010, decola no 0, com curva pela esquerda, no perfil da Puka, Zipar. 5113, transponder, controle 120.8. Do Natal, 370, peso voo no 0, no 0, com a esquerda, Puka Zipar, com 153208, voo no 805. Estou confirmando o transponder, 5113. 5113, voo 1805. No portão 01, no semicondo pronto para o pushback fundamento. 805. 3600 irá ingressar após Juliette até o remota 13 do pátio principal. Juliette, remota 13, 3600. Estabilizando o JP. Vitor Charlie Índia, complete a aproximação e chame Tô em 118-62. 118-62, boa noite. Alô, Salvador, boa noite. Azul 4062, informação Bravo. Azul 4062, a identificação desse mantém 0. Desse parador, meu pé, altímetro 1021 na chegada da área. 2000, 1-0-2-1, pode voar ITAP? Voar ITAP, azul 4062. Tá, obrigado, hein, chefe. Se puder, eu não facilita pra gente, ó. Após o pouso, qual pátio que o senhor vai estacionar? Pátio 4, ao lado da 17. Então, está autorizado, base direita para o 1-7. Reporta o ponto de cancelamento para iniciar a base. Ok, está cancelado o ISR, vai prosseguir na base direto da 1-7. Obrigado. Ok, reporte na base e já avistado. Barril, me. Isso, meu sistema é a remota 13, o 3600. Olha só, é que eu vou. Então faz o seguinte, mantendo a Juliette que eu vou ligar para a Infraero e vou perguntar. Mas o que eu tenho realmente no meu sistema é a posição 13 do pátio principal. 1 ou 3. na escuta? Na escuta. Ok, a Infraero informou que realmente é a reposição 1-3, remota 13 do pátio principal. Pode prosseguir em frente até a mesma. Afirmativo. Vitor Charlie India, pouso autorizado no 7, 130 graus com 13 nós. Autorizado no 7, Vitor Charlie India. Charlie India, solo agora aos 40, backtrack, reporte no set livre até o pátio 4. Estabilizou? Estabilizou. Vou na 643. 1862. A gente vai chamar 2, vou 1 na 643. Gente, 3600, vou informar em férias. .01 aprovado, chama o táxi. 805. Gol na 643 na escuta. Torre, gol na 643. Na 643, avistado, cheque trem, pouso livre 10, vento 130 graus com 12 nós. Embaixo travado, livre pouso, gol 1-6-4-3. Gente, ingrato, bom dia. Direto TAP. Direto TAP, é 3.010, gol 1-6-0-6. Senhor, boa noite, voo no 714. No 4, boa noite, nascendo identificação, vê se mantém os 4 mil pés, o altímetro em Salvador no 021, chegada à Mare. 4 mil pés na Mare, voo no 714. Solo agora os 44, ao livrar táxi me escuta, à direita, Alfa e reporte Ana Juliette. Ao livrar, me escuta, Alfa, reporte Ana Juliette, direita. Azul 062, Linda Juliette, vamos estabilizar. Informarei, Azul, com a 062. Solicito o táxi PLB 128 a bordo, 128, 2 horas e 45, Fortaleza. Ponto 05, táxi aprovado, Índia e Alfa, reporte pronto no ponto de espera, dá 10, ajuste 10021. Cruzado o táxi, Índia e Alfa, reporte pronto, ponto de espera, 10021, Bono 805. Autorizado além da colada 10, o vendedor 130 graus com 13 nós. Alinda, colo no zero, colo 8, 643, Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, tudo bem, abatei. Azul 4062. Azul 4062, complete aproximação e chame torre Salvador em 1-9-8-6-2. Desculpa, eu não entendi. 1-9-8? Decimal 6-12. 6-12, obrigado. Bom trabalho, chefe. Bom dia, Azul 4060, final da... Confirmando, é o 4062, confere? Confira, chefe. Rede, reporte externo com tempo travado, 4062. Informarei. Noite 05, decolado agora às 49, controle 120.8, bom voo. 08, obrigado, bom trabalho. Oi, boa noite. Gol 1805, decolou na sua escuta. Boa noite, 05, boa noite. Contato radar decolado. Mantém 370, saída pública. 370 na PUC, ou 1805. Embaixo travado, pouso autorizado, azul, 130 com 12. Seria o esforço. 1606, livre LS, desça para 12.000 pés, permanece 21 no rua Altina, conforme estabilizado no curso do local de execução moderna. Vai informar estabilizado, gol 1606, desservando. 714, desça para 3 no pé, com 1021. No 4. Na escuta. Desça para 3 no pé, com 1021 no último. Para 3 no pé, com 1021, bola, 7 no 4.